frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. E olha eu aqui, pela 10ª vez tô passando na frente da casa amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero. Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Agora acabou. E olha eu aqui. JFM é a mais ouvida do MS, o som de Guilherme Santiago, Casa Amarela, 4 horas. Boa tarde, Carapó de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã te espero mais uma vez, a partir do meio-dia, tá bom? Mais um dia aí, a gente vai estar junto mais uma tarde. A partir do meio-dia a gente se encontra amanhã de novo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uma excelente tarde de segunda-feira, bom início de semana pra você e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Boa tarde. Você ouviu? Boa tarde, Carapó. Boa tarde. Com Débora Duarte.